fiquei sabendo que cê fala da minha vida. É. Que eu fico ligando pra tu querendo recaída. Oi, vida, fiquei sabendo que cê fala da minha vida. É. Que eu sofro de dia, de noite, de noite, de dia. Mas cadê esse choro que você tá bem escorrendo? Que eu não tô vendo. Sim, eu tô sofrendo diferente. Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente. Eu tô sofrendo diferente. Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente. Zero saudade da gente. O safadão chega pra cá. É que vida, véi. Oi, vida. Fica sabendo que cê fala da minha vida, é? Cheguei. Que eu fico ligando pra tu querendo recaída. Oi, vida. Fica sabendo que cê fala da minha vida. Tá sabendo? Que eu sofro de dia, de noite, de noite, de dia. Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrendo? Eu não tô vendo, sim. Eu tô sofrendo diferente. Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente. Sim, eu tô sofrendo diferente. Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente. Zero saudade da gente. Ainda gera aí, safadão. Muito barulho pro safadão aí, galera. Oi, vida. Moleque sensacional. Quem gostou faz barulho aí, bebezada. Muito bom.